Para o táxi, já 3226, hotel na Fortaleza, 3 horas. 114, seu pedido. 114, 3 horas em Fortaleza, livre no táxi à direita, chame no ponto de espera a torre em 186, o 3226, boa noite. Livre à direita, ponto de espera 3226, tá, 3226, boa. Autorizado, chame táxi no 606. Autorizado, chame táxi também. Autorizado, chame 3226. Autorizado, a linha decolapso 10. 120, grau 01. 120 com 109. Autorizado, decolapso 10. Autorizado, chame 3226. Salvador, Angon, 994, no gate 6, para pushback, acionamento. Aguarde o instante, está livre acionamento na posição, aguardando o instante para o pushback, no 994. Autorizado, acionamento na posição, aguardando o pushback, no 994. Ô, Salvador, boa noite, 495, informação, breve, no 896, boa noite, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370. Pela Upper Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder 5167, controle 19-8, corteja. Transação pessoa, 370, Upper 58. 90, com medida Puca, Caju. Foro 67, transponder 19-8, controle 19-8. 896, correto, cotejamento. Como que a pista será fechada em 14 minutos. Então solicito que chame para o push aí com cerca de 8 a 10 minutos de antecedência, ok? Chame para o push, que é H10, 13. Vai para frente. 2000, autorizado, informar estabilizado 4178. Italy 408, taxi approved via Alpha and Juliet to holding point 1810. When they are call tower 218.60, have a nice flight and a good night, sir. 983.2.10 by Alpha and Juliet, and then tower 118.6, over. That's correct, 118.6. Ok, tá aqui então. O 3170, após o 767 saindo do pátio, ingresso via Juliette, portão 7. Portão 767, Juliette, portão 7, 3170. Gulo 994, coordene com a equipe de solo, aeronave da TAM vai taxiar a sua retaguarda, ingressando no pátio para o portão 7 à sua esquerda. Assim que ele estiver liberado a retaguarda, está livre, puxa para o táxi. O altímetro no 013. Após passagem da aeronave de ação, autorizar pushback com o 1994. Meio para o táxi, 155 a bordo, 4h20, eu tenho na Fortaleza. 155, 4h20, Fortaleza. O senhor vai seguir um 767 que está taxiando em estante da sua direita, italiano, como número 2, então, para o ponto de espera. Quando lá a torre 186, eu quero negar 1013, ou no 606. Ok, 1013, sai como número 2, após o 67. Ponto espera 86, ó. Bom, mês era meio ligado. Controle Salvador, boa noite. O Web 67 com a minha informação, Alfa. 746, boa noite. A senhora identificação na proa da posição ITAP. Desça para 3 mil pés, Web 6746. Desce 3 mil. Solicita o Guanabro da NDV. Não acredito que o senhor ainda consiga pousar na pista no zero, ok? Temos ainda diversas aeronaves para decolar com a torre. Provavelmente haverá um atrasozinho no fechamento da pista no zero. Especialmente para o GTAP, vamos coordenar aqui com a torre. Melhor ainda, aguardando a nossa pista. 4178, estabilizou. 4178, completa ILS X-Way, chamando torre 1836. 186, boa noite, 4178. Boa. Gol 1714, chame centro Recife 1245, alterna 12685. 12545, 12885, obrigado, boa noite. 4178. Salvador Tower, good day, Italy 408, holding point 10. Italy 048, good day, after aircraft on final third line up in maintain, runway 10. After aircraft on final landed, line up and wait, runway 10, Italy 408. Portugal 024 on stand 11, request for second target. Alô, Salvador, boa noite, a posição. Oi, Portugal 024, clear to push back and start up, call me ready for taxi. Okay, clear, push back and start up, call me back for taxi, Portugal 024, come again. Qual foi a aeronave chamou? 1896 chamou para o push? Afirmo, posição 3. 1896, autorizado, push estacionamento no 3, chame para o táxi. O altímetro no 0 no 3. 6746, prossiga para 2000 pés, Cruz de Duna, para o Electric Sway, pista 100. Voltímetro 1013. 1013, 2000, Duna, 6746. 4232 de autonomia. Está livre aí o táxi. Via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá, a torre 1862 é o altímetro 1013, voo no 994, boa noite. É Natal 1838. Autorizado o táxi até o ponto de espera, torre 1086. 1238 Natal, ok. Chame Centro Recife, 12545, alterno 2085. 2545, alterno 2085, muito obrigado, uma boa noite. Boa. Azul 4178. Salvador, muito boa noite, tá azul 4178, tá livrando. 4178, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, 4178. Para o pátio de voo no 896, 0, autonomia 3.10. Eu ocupei 80, Fortaleza, a autonomia? 3 horas e 10. 3 horas e 10, ok, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 18, meia. Tenha um bom voo e uma boa noite, chegou no 896. Táxi, direita, ponto de espera, 18, meia, voo, 9, na minha ligada. 1-2-0-0-0-8-9. Ponto 06, zero meia, após 767 inicial, autorizado, ali manter, capoeira no zero. E após 67 autorizado, ali manter, no zero. 606. Go 024, taxi approved via Alpha and Juliet to gate number. Oh, correction. Juliet and Alpha to holding point runway 10. QNH 1013, when ready, call tower at 118.60. Okay, Portugal 024, we are clear taxi via Juliet Alpha, QNH 1013, and tower 118.6. Obrigado, boa noite. Portugal 024, please confirm taxiway between India and Juliet is open. That's affirmative. Alpha between India and Juliet, it's open. It's working in its full extension. Thanks for Alpha. Obrigado, boa noite. 57, call control 1 and Island Small 8. Call 1-9, Island Small 8. Bye. Control. Good morning, Italy 408, 2000 feet, climbing 310. Yeah, Italy 408, radar contact, full departure, climbing maintain 310, Fuga departure. Fuga departure 310, Italy 408. 606, 130 graus, 089, autorizado decolagem 10. Autorizado decolagem no 06066. Cui ADS, web 6746. Gente, completa LS X-Ray, chamando Torre 183-6, web 6746. Torre 86, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, web 6746, QILS. 6746, continua a aproximação. Reporta externo, trem de fuso, fecha trabalho. Gente, 6746. Externo, baixado, travado, web 6746. 6746, autorizado pouso, piscina 0, 120, grau 09. Livre pouso na 10, 6746. Bono 6, 06, decolou 01, controle 19, 18. 10, 06. Quatro após Boeing na final, ali mantém que é o 010. É, após passagem do Boeing, eu tenho que manter no 994. Sua tensão está restrita ao nível 330. Ok, só restrito 330, 606. Airport Tower 04 on the taxiway Alpha. Confirm. Good night, Airport Tower 04, taxiway Alpha. Roger, Airport Tower 024, maintain hold point 1090. Okay, maintain holding point 1090, Airport Tower 04. Web 6746, solo 04, solo 12019, cogente considera. Taxi é via Alfa Juliette, portão 02, 6746. Alfa Juliette, 02, 6746. 1994, 120, grau 089, autorizada a colapso, estamos 0. Autorizada a colapso, bom, 1994. Boa noite, 96 ali mantém, cabeceira no zero. Italy 408, contact now Recife Center on 12545, backup 12685. 5545, 5348. Bom. 1994, controle 19.8. Controle 19.8, bom, 1994. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 994. Boa, 994, boa noite, contato radar na decolagem, suba 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, no 994. Autorizado a decolar, pista no 0, 1, no 2, 0, graus 1, 1, 9. Volume 606, chama agora o centro Recife em 12545, alternando no 2685. 2545, 2685, 606, bom dia. Boa noite, 96, decolado 09, controle 1, 9, 8. Roger, Roger, Express, boa noite também. Controle Salvador, boa noite, Alcinha, decolado, Puca, Caju, passando 2 e 400. Boa noite, 9 e meia, boa, contato radar na decolagem, Subol 370. 370, boa noite, Alcinha. Gal 024, wind 130 degrees, 1-1 knots, clear take off, and 0. Gal 024, airborne at 12, call the pass control 119, small 8. 119, small 8, airport Gal 024, double gas 18. Salvador Departure, muito boa noite, Airport Gal 024, Puka Departure to Zipa Transition. Boa noite, Port Gal 024, Radar Contact on Departure, let me maintain 370 on Puka Departure. Okay, we'll climb level 2.